Eu sei que é tarde, já fomos longe, mas sei também que o tempo nos cai bem. A noite vem e o tempo nos cai bem, tão bem, tão bem. Várias silhuetas em série. É igual mosquita na pele, é o fio da navalha, ela vem, se apresenta. Oi. O estrobo põe câmera lenta. Tipo cocaína, ela flerta, pisca loucão, nega, ela cerca. Sensação, VDC na banguela, é cúmplice. Solidão, ela é serve, então vem dançar. Ela flora quem ama, são várias com rima, eu a prova de drama. Drop no salto e do de gabano, peso do mundo e mais 5 gramas. Pele escura, linda e sombria, Prince, sua presença, ela doce me guia. Cortina de fumaça, ela é fria, pras damas da noite um brinde. Bom dia. Eu sei que é tarde, já fomos longe, mas sei também que o tempo nos cai bem. A noite vem e o tempo nos cai bem, tão bem, tão bem. Vazias, drink de amarula, doce alquimia. Vários interesses, um pra cada ato. Amiga vale ouro, onde mina é contato. Corpos jogados sem par, onde se envolver, vem comigo andar. Palavras ao pé do ouvido, cê quer uma ilusão? Foge comigo. Labirinto pra quem chega inseguro. Beijo frio, batom tipo um muro. Nem sempre se vê. Lágrimas no escuro. Quantas juras já te fiz por amor? Quantas eu cumpri, parte do meu show? Crime, castigo e perdão. Pros seres da noite, um brinde, bom som. Eu sei que é tarde, já fomos longe, mas sei também que o tempo nos cai bem. A noite vem e o tempo nos cai bem, tão bem, tão bem que cê chega. Me deixa, me deixa, me deixa, me deixa, me deixa, me deixa, me deixa, me deixa, me deixa, me deixa, me deixa, me deixa, me deixa, me deixa, me deixa, me deixa, me deixa, me deixa, me deixa, me deixa, me deixa, me deixa, me deixa, me deixa, me deixa, me deixa, me deixa, me deixa, me deixa, me deixa, me deixa, me deixa, me deixa, me deixa, me deixa, me deixa, me deixa, me deixa, me deixa, me deixa, me deixa, me deixa, me deixa, me deixa, me deixa, me deixa, me deixa, me deixa, me deixa, me deixa, me deixa, me deixa, me deixa, me deixa, me deixa, me deixa, me deixa, me deixa, me deixa, me deixa, me deixa, me deixa, me deixa, me deixa, me deixa, me deixa, me deixa, me deixa, me deixa, me deixa, me deixa, me deixa, me deixa, me deixa, me deixa, me deix